Olá, olá, este é o primeiro episódio de Cacofonia, aquilo que soa bem. Na rádio paralelo a indiemedia.pt, hoje temos bandas portuguesas com duas colheres de rock, uma colher de stoner, punk QB e ainda uma pitada de folk, enfim, aquilo que soa bem. Então vamos iniciar com Osso Vaidoso, Baleia, Baleia, Baleia, Senhoritas e O Projeto é Grave. Não tenho eira, nem beira, nem ações em carteira, nem viajo em primeira. Não tenho papá, nem papão, não tenho travão. Não tenho peso ideal, nem quartinho de casal. Não tenho mulher a dias, nem amor a mordomias. Não tenho conta poupança, não tenho herança, nem doutor. Filho da lei, das manifes no café e de um bebê neste lar. Atei a corda ao pescoço, já não sei se sei ser punk até ao osso. Ego de mim e na vice, construtor do ministério da preguiça. Tão faminto que quando se aperta o cinto a barriga mal se vem. De astronauta, vestido de vencedor. Troquei o cartão de estudante pelo de empreendedor. Mal juntei guia, comprei enciclopédia e saber. Ando sempre por ali, mas nunca vi o Rui no Rivoli. Orgulhoso com o nome de teimoso que não sangra do nariz. E a família só chateia, o coração está na crimeia. Se estou feliz, compro mobília do IKEA no OLX. Troquei o cartão de estudante pelo empreendedor. Ao juntar guito, comprei enciclopédia do saber. Mas já não sei ler. Despi o fato de astronauta vestido. Comprei-lhe esse compédio de saber. Mas já não sei ler. É meu dever não gostar. Não gostar de armas. Disparo em todas as direções. Disparo todas as munições. É meu dever não gostar. Não gostar do que é feio. Disparo em todas as direções. Disparo todas as munições. Porque a música é a única coisa boa com notas. Ha, ha, ha. Depois deste relaxo todo, vamos escutar Carne para Canhão, Kilimanjaro, Semix, Smox, Smux, Boite, Zuleika, Frumona e Clementino. Ninguém, Enlouquecimento global. O tempo tem estado bom. Superaquecimento global. Compre uma prancha de sol. Se ficha aquecimento global. Para a porta de casa. Finalmente a praia em Braga. Finalmente a praia em Braga. Viva o aquecimento global. Com todo o reciclagem. Superaquecimento global. Deixa as janelas abertas. E fixe aquecimento global. E o ar-condicionado. Finalmente a praia em Braga. Finalmente a praia em Braga. Aquecimento global. Compre uma prancha de sol. E fixe aquecimento global. Para a porta de casa. Finalmente a praia em Braga. Finalmente a praia em Braga. E o muro é duro. Faz um furo. coisas como eu. Mas é raro é que és toda almofada. Pensas nisso e nada aconteceu. Ter ideias é tão bom. Ter utopia ainda melhor. Mas quando é preciso erguer a voz ao que bom som. Que ficávamos possuídas pelo rock. As mulheres não podem ficar possuídas, porque senão vão queimadas. Descacofonia, aquilo que soa bem. Na Rádio Paralelo a indiemedia.pt. Ficamos agora com um pouco de folk variado, com Charanga, Vasco Ribeiro e Os Clandestinos, e ainda Penicos de Prata. Ai, tu é és jovem, inteligente e brilhante. Vais ver o mundo, vais sair do continente. A tua tia esteve lá no estrangeiro, não viu a França, empacotou muito dinheiro. Estudaste muito, queres abrir os horizontes. Chegas lá fora e dizem que és um brutamor. Não sei porque a minha escola é muito boa. Não tens dinheiro, pensas que isto é tudo à toa. Falo quatro línguas, sei fazer balé. Vou explorar o mundo, viver num chalé. Mas chego lá fora, não tenho pilim. Quero estar cá dentro, mas puseram-me os patins. Ai, é tão lindo, tu já deste a volta ao mundo. Vais trabalhar e ensinar a toda a gente. Tem cuidadinho, ou dás coelhos no fundo. Vai lá com calma e não chateies o gerente. Tenho saudades, eu quero voltar para aí. Até o disse quando veio a TV. Mas custa muito, já cá tenho a família. Lembro-me logo da minha tia Marília. Aí não dá, já não há lugar para mim. Sou jovem menino e moço, são sete cães a um osso. Já estou cá fora, já conheço assim assim. Antes brujice e parvo, ser moço de recado. Já sou estrangeiro no meu próprio povo. Todos me dizem, tens um sotaque novo. Não sei que faça, se ando para a frente ou para trás. E fugir-me quedo aqui, não me importa, tanto faz. Falo quatro línguas, sei fazer balé. Vou explorar o mundo, viver num chalé. Mas chego lá fora, não tenho pilim. Quero estar cá dentro, mas puseram os patins. Falo quatro línguas, sei fazer balé. Vou explorar o mundo, viver num chalé. Mas chego lá fora, não tenho pilim. Quero estar cá dentro, mas puseram os patins. Enquanto aumenta a taxa de imigração, lá vem mais um homem à solta. Sabe quando vem, não sabe quando volta. Chorando mares e rios, isto não é protesto, isto é revolta. E o sol ergue-se sobre as nuvens, iluminando as ruas a quem não quer ver. Para não terem desculpas, para ficar em casa sem nada fazer. E o sol ergue-se sobre o vento, abalando os seres que não querem ouvir. Para não terem desculpas, para ficar em casa apenas a dormir. Falei, falei, falei, digam o que têm a dizer. Falei, não se calem, calar é uma forma de esquecer. Falei, falei, falei, digam o que têm a dizer. Falei, não se calem, calar é uma forma de esquecer. Ele vem, o que é que ele tem? Ele vem, mas ele é quem? Um deputado arrogante engravatado, ou um mendigo que ficou agarrado Ele tentou, mas fecharam as portas, por não querer ser só mais um babotas, procurando incessantemente o seu papel. Ouvir mulheres tem mais base que pele. Ele é a voz da razão adormecida, simplicidade grotesca da vida. Lê um momento espontâneo de verdade, o lado artístico de qualquer sociedade. Ele é a voz, ela é o choro, ela é o riso. É a ação, é o saber, é o motivo. Oposição ao modernismo que controla, financiamento exigente que não descola. Ele é o contraste de quem pode e consome, que ignora quem não tem e passa fome. Ele é o peito oprimido do civismo, que enfrenta sem medo o autoritarismo. Ele é o sábio no ato do conhecimento, poeta morto que criou um movimento. Ele é o surdo que não ouve a imprensa, e até morrer há de dizer aquilo que pensa. Falei, falei, falei, diga o que tem a dizer, falei, não se calem. Calar é uma forma de esquecer. Falei, falei, falei, diga o que tem a dizer, falei, não se calem. Calar é uma forma de esquecer. Já não suporto tanto empreendedorismo, tanta arte para o negócio, tanto gerente, tanto sócio, tanta startup, tanto site, tanto link, tanta cloud, tanto blue sky, think pink, tanta padaria, tanto tuk-tuk, tanto quiosque, tanto meeting, tanto dinner, tanto drink, tanto léxico na língua de sua majestade. Desculpem o meu marxismo, mas não tenho paciência para tanto dinamismo, tanto aforismo, tanta hipérbole que não passa de eufemismo, tanto trabalho mal pago, tanta produtividade, tanto produto que é só publicidade, tanto empresário indevidamente diplomado, tanta teoria de crescimento contínuo, tanto negócio na China, tanto petisco, tanto peixe em cardume a morder o isco. Marxismo, mas estou a ficar velha para tanta inovação, tanta imigração, tanto voo de avião, tanto amadorismo que só sabe o que é dor, tanto narciso sem conteúdo, sem consciência, tanta nova ciência, tanta falta de respeito. Para abanar mais bandeiras, para vestir mais camisolas, colaborar em vez de trabalhar, ser mais um número para assistir à falência dos sonhos de mais uma geração. Por último, para digerir todas estas palavras, temos viados com fome e conjunto Evite. Descacofonia, aquilo que soa bem. Na Rádio Paralelo, em indiemedia.pt.